Sistema faraó. System of a Down, às vezes abreviado como Sword of System, é uma banda de metal, formada em Glendale, Califórnia, em 1994. É composta por Seth Tankian e Daron McLachlan, Chavo Dajian e Don Malayan. O grupo é conhecido pelas visões políticas sociais que inserem nas letras de suas canções. O System of a Down usa grande variedade de instrumentos, incluindo guitarra, baritona, mandolins elétricos, citar violões de 12 cordas e outros instrumentos orientais. Sistema faraó.